se a chuva cai, eu sei, tudo vai ficar bem. O Senhor está comigo, amém. Ele é o meu escudo. Amém.